Hola, buenas noches. Un lunes más os saludamos Elena Villegas en el control y Alberto Sansegundo como responsable último de Buscando Leones en las Nubes, vuestra cita con la música y la literatura en Radio Universidad de Salamanca. La emisión de esta semana, que como veis vuelve a empezar en un suspiro, sin tiempo apenas para las presentaciones, gira sobre el tema de los sueños a partir de la decena y media de citas recogidas de algunas de mis lecturas de los últimos años. Unas citas que evocan nuestra condición de seres deseantes, capaces de imaginar realidades más estimulantes que las de nuestra trivial cotidianidad, de fantasear con otros mundos, otras posibilidades, otras opciones, otras existencias menos limitadas, más ricas, más logradas que aquellas a las que nos condena nuestra naturaleza. A diferencia de los animales, conformes con su falta de conciencia, nosotros no aceptamos nuestro destino, soñamos, vislumbramos otros escenarios para nuestra triste e inevitable mortalidad. Y esa potencialidad de fabular quimeras, de inventar vidas, de imaginar destinos que superen nuestra elemental humanidad, nos abre infinidad de sugestivas posibilidades, embellece y dota de sentido a nuestro paso por el mundo. Aunque esa lúcida rebeldía, ante los designios que el devenir de los astros, la fuerza de no se sabe qué oscuras leyes naturales, o la voluntad de aciagos e inclementes dioses han pensado para nosotros, nos condena también a la frustración, a la insatisfacción permanente, nos aboca, incluso, a la locura y a la desesperación, a la deprimente sensación de fracaso derivada de nuestra certeza acerca del imposible cumplimiento de los sueños, de la dolorosa constatación, una y otra vez actualizada a cada nuevo intento de escapar de su dominio, de la imperiosa dictadura de la radical y tozuda realidad. Una serie de canciones nocturnas, intimistas y delicadas, que contribuyen a crear una atmósfera propicia para la evocación reflexiva, completan esta misión de Buscando Leones en las Nubes, centrada en los sueños. En los sueños, por desgracia, casi siempre forzosamente rotos. Aquella noche soñé con princesas, princesas fantasmagóricas. Yo iba hacia ellas, pero al tocarlas desaparecían hechas humo. Era muy extraño. La belleza de las muchachas permanecía a mi alcance mientras no me acercara a tocarlas, pero si lo hacía, se esfumaban entre mis dedos. Lo más raro de todo es que yo era consciente de que aquello era un sueño, pero un sueño real. All I know, he speaks to me in dreams I dream. All night long. Never heard him speak a tender word of love. Never knew his favorite song. All I know, he speaks to me in dreams I dream. Oh, when I sleep, he tells me he's in love with me, and how much he needs me to be near. All that best a dream is just a fantasy. When I touch his hand, heal. disappear. No, no, no, no, no, no. Oh. I don't want a love that's just a memory. Fate, how could you be so wrong? Now I've got to find the man who's haunting me. La única parte de mi alma que puedo gobernar es la de los sueños. To take my mind out. explain you means my heart is shown. You are the reminder of the nothingness I'm open to. Pienso que la gente se equivoca con los depresivos. No es cierto que no amen la vida. Su problema es que no quieren renunciar a sus sueños. Aman tanto la vida que no quieren vivir en un mundo en el que esos sueños no cuenten para nada. Y por eso, eligen la muerte. Thank you. tenía la edad en que ya es tarde para hacer lo que antes no se hizo, ni se intentó, ni se pudo. La edad en que los anhelos y los sueños pierden verosimilitud ante la conciencia, y si se persiste ciegamente en ellos, comienzan a convertirse en torpes delirios. La gente sueña con todo lo que podría haber hecho si hubiera sido amada. Nada cura eso. Tantas coisas o coração não consegue compreender.

Existe una cierta uniformidad monótona en los destinos de los hombres. Nuestras existencias se desarrollan según leyes antiguas e inmutables, según una cadencia propia, uniforme y antigua. Los sueños no se hacen nunca realidad, y en cuanto los vemos rotos, comprendemos de repente que las mayores alegrías de nuestra vida están fuera de la realidad. En cuanto vemos rotos nuestros sueños, nos consume la nostalgia por el tiempo en que bullían dentro de nosotros. Nuestra suerte transcurre en ese alternarse de esperanzas y nostalgias. La poca vida, el sueño roto. What an unusual name you said. What a spectacle. Trust yourself if you have a history of being a loving fool. So that's what she got when she married him, a lifetime promise to carry in him in his every second of need. I do not know you so well, not more than that one night. Do you still love me? Oh, tell me with all of your might. I'm indebted to you, I'm indebted to you, my juventud nunca vivida. ¿Quién te volviera a soñar? People do so many things that make me mad. But angry isn't how I want to spend the time I have. Cognitive dissonance, they call it. And I wonder just how small it could be made to be in me. It's so much disturbing, short-sighted shit. Do better than live with it. I'm looking to find some peace to embrace, to bring that smile back to my face. And sometimes I'm winning. Life in the city is so densely packed. Fear of each other is an accepted fact. Fear soaks into concrete just like grease. Fear is the antithesis of peace. I have a dream, a great man said. Another man came and shot. Just the opposite. De pronto me entró la nostalgia de las cosas perdidas para siempre, de los sueños que se esfuman sin dejar otra huella que la sensación de haber sido expulsado de un mundo prodigioso y feliz. Los sueños no son interpretables, no son la cifra de otra realidad. Los sueños son lo que son, una realidad añadida, alejada, distinta. It's fine if you needn't go. I'd like if you wanted to stay. It's all right with me. I never needed to know. I only wanted to say it's all right with me. Don't be sad. Your heart, it's only bad if you never start. If morning is evening to you, midnight the middle of day, it's all your heart. It's only bad if you never start. How are you gonna dance if you don't take a chance? A chance, a chance, a chance. Don't be sad. Listen to your heart. It's only bad. Hoy he sido feliz, aunque ha sido en un sueño. Tudo indica que é você aqui perto de mim. O seu cheiro o vento traz para perto de mim. Tudo indica que é você aqui perto de mim. O seu cheiro o vento traz pra perto de mim. Seu olhar tão doce, minha vida. Seu olhar me trouxe, minha vida. Seu olhar tão doce, minha vida. Seu olhar me trouxe, minha vida. Não vá, não vá, não vá, não vá, não. Não vá, não vá, não vá, não vá, não vá, não. Não vá, não vá, não vá, não vá, não vá, não. Não vá, não vá, não vá, não vá, não vá, não. Tudo indica que é você aqui perto de mim. O seu cheiro o vento traz pra perto de mim. Tudo indica que é você aqui perto de mim. O seu cheiro o vento traz pra perto de mim. Seu olhar tão doce, minha vida. Seu olhar me trouxe, minha vida. Seu olhar tão doce, minha vida. Seu olhar me trouxe, minha vida. Seu olhar tão doce, minha Seu olhar me trouxe minha vida. Não vá, não vá, não vá, não vá, não vá, não. Não vá, não vá, não vá, não vá, não vá, não. Não vá, não vá, não vá, não vá, não vá. ¿Acaso sabe usted cuántas oportunidades he dejado escapar? ¿Cuántos sueños se me han ido de las manos después de cruzarse en mi camino? Tengo la impresión de que algunos hubieran sido muy agradables si yo hubiera podido hacer que se cumplieran. ¿Sabe cuántos? Ni yo mismo lo sé. Recogí a un vagabundo en la carretera. Me arrepentí enseguida. Olía mal. Sus harapos ensuciaron la tapicería de mi coche. Pero Dios premió mi acto de caridad y convirtió al vagabundo en una bella princesa. Ella y yo pasamos la noche en un motel. Al amanecer, me desperté en brazos del maloliente vagabundo y comprendí que Dios nos premia con los sueños y nos castiga con la realidad. Thank you. Did you pick the wrong one? Did he break your heart? You started acting crazy when you wanted to part. He left some scars on your face. Bruised your grace with friends. It'll be okay. The lonely one is here. Did you pick the wrong one? Confuse you with his smile, tricked you with his letters and his flashy style. He pushed a ring on you before you knew. Your eyes isolated now. It'll be okay. The lonely one is here. Sin tiempo apenas para despedirnos, os dejo aquí las referencias musicales y literarias con las que hemos conformado el programa de hoy, y ponemos así fin a la emisión. Mary Stallings, Sophie Selmani, 49 Street Collective, Micah P. Hinson, Adriana Maciel, Jan Abib, Carius Ruslaten, Lana Del Rey, David Crosby, Portishead, Jesse Harris, Rivière Noire, Beisha Bullatt y Gregory Porter son los intérpretes de las canciones que han acompañado las citas sobre los sueños escritas por Fernando Royuela, Luis G. Martín, Gustavo Martín Garzo, José Abello, Philip Larkin, John Banville, Natalia Ginsburg, Enrique Murillo, Antonio Machado, Luis Landero, Adolfo García Ortega, Edgar Allan Poe, Joseph Conrad y Gonzalo Suárez. Espero que hayáis disfrutado del Buscando Leones en las Nubes de esta noche. Hasta la semana que viene. Adiós.